Sabato. É uma banda de power metal sueca formada em 1999. O grupo é conhecido por ter letras com relação a guerras históricas. O vocalista é Joaquim Brodin. O baixo é Basco Rosson. A guitarra é Chris Holland. O Tommy Jackson é a guitarra. E o Randy Vandal é a bateria. Sabaton, Sabaton, Heavy Metal, Power Metal, Suécia, Falun, Dalarna, quando eu morrer, meus eleitorais pertencem ao Brasil. Damião Experiência, Heavy Metal, Rock Nacional, Rock Brasileiro. Sabaton, cara, é foda.